Olho no espelho e não conheço quem eu vejo lá. Já vivi isso, mano, eu sinto como um déjà vu. Qualquer barulho, pensamento começa a voar. E o desconforto é constante de norte a sul. Sigo sorrindo e tentando me adaptar. E no caminho eu quase esqueço pra onde eu vou. Se a paz é um sonho, então acorda que eu vou raptar. Levar pra onde o caos começou. Talvez eu seja antigo demais pra essa sua nova paz. É que essa paz me parece distração, tipo quem dança ao som da destruição. A vida passa e a gente posta alta resolução, mas tudo isso na real só embaça a visão. O tempo passa e eu já nem sei mais quem chamar de irmão. Se até um beijo pode ser sinal de traição. Me sinto estranho nesse mundo estranho. Me sinto estranho nesse mundo estranho. Me sinto estranho nesse mundo estranho. Me sinto estranho nesse mundo estranho. E quando em meio à multidão eu me sinto sozinho, eu fecho os olhos só pra te ver por um instante. Nesse momento eu não me sinto um estranho no ninho. De olhos fechados é que eu enxergo mais distante. A esperança é uma mãe abraçando seus filhos, e a realidade é o monstro dentro do armário. E quando a luz apaga, aciona o primeiro gatilho. A segurança repousa no quarto ao lado. Qualquer ruído, eu sei que eu tô bem protegido. E o tumulto desse mundo não me rouba mais. É esquisito, no caos eu me vejo tranquilo. E no espelho eu me pergunto de onde vem a paz. Paz. Paz. Me sinto estranho nesse mundo estranho. Me sinto estranho nesse mundo estranho. Me sinto estranho nesse mundo estranho. Me sinto estranho nesse mundo estranho. Me sinto estranho nesse mundo estranho. Me sinto estranho nesse mundo estranho. Me sinto estranho nesse mundo estranho. Me sinto estranho nesse mundo estranho. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da igreja. No intervalo do jogo, o bispo reúne os seus pastores e ensina as táticas para iludir o povo. Nós vamos agora, infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Não pode ser assim, o senhor tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, vem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Me sinto estranho. Se você der essa porcaria desse carro, você vai dar. Vai deixar hoje, vai embora de táxi, vai embora de ônibus, vai embora a pé. Pode ser de 10 mil, pode ser de 100 mil, pode ser de 500 mil. Se você der essa porcaria desse carro, e você vai dar. Que em breve você vai ter dinheiro pra comprar um Lamborghini. Mundo estranho. Você quer dar, tem que dar o seu, dos seus 90. 10% é da obra, é de Deus. E ele poderia pedir 90, mas ele pediu 10. A verdade é essa. Ele vai começar a andar doente, vai estar tudo errado na vida dele. As portas vão se fechar. Então você tem que devolver o dízimo. Me sinto estranho nesse mundo estranho. Entendeu como é que é? Se quiser, vem, se não quiser, que se dane.